A saudade eu sei que vai passar, e eu volto pra ficar com o meu amor. Quando o inverno terminar, pode ser que o sol volte a brilhar. Então vou te buscar, seja onde for. Tanto tempo se passou, mas o nosso amor ficou cada vez mais forte e mais bonito. Não foi fácil aprender a viver sem ter você, mas agora eu sei que foi preciso. Quando o inverno terminar e a gente se encontrar, não vou mais deixar você ficar longe de mim. Quando o inverno terminar e a gente se abraçar, a felicidade vai voltar e essa tristeza vai ter fim. Quando o inverno terminar, pode ser que o sol volte a brilhar. Então vou te buscar, seja onde for. Tanto tempo se passou, mas o nosso amor ficou cada vez mais forte e mais bonito. Não foi fácil aprender a viver sem ter você, mas agora eu sei que foi preciso. Quando o inverno terminar e a gente se encontrar, não vou mais deixar você ficar longe de mim. Quando o inverno terminar e a gente se abraçar, a felicidade vai voltar e essa tristeza vai ter fim. Não vou deixar você ficar longe de mim. Não vou deixar você longe de mim.